Vamos primeiro ao texto de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 15. Para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui quando Paulo escreveu essa carta. Prestem bem atenção que a gente vai contar uma história aqui. O que é que está acontecendo lá com Paulo naquela circunstância? Vejam bem. Capítulo 13 de Atos. Abra lá, capítulo 13. Esse texto aqui, nós vemos que na igreja de Antioquia existiam profetas e mestres. E estes designaram Paulo e Barnabé para fazer, assim, uma viagem missionária, uma viagem pregando o Evangelho. Então, os presbíteros lá, os profetas e os mestres, colocaram a mão sobre os dois, oraram, jejuaram e disseram, vão pregar o Evangelho. Aí começa a jornada do apóstolo Paulo com Barnabé. No fim do capítulo 13, o que acontece? Antes disso, Paulo começa a pregar para os judeus. Só que os judeus rejeitavam a mensagem da cruz. Eles não criam que Jesus Cristo era o Messias. Então Paulo, como Jesus, diz, tá bom, vocês não creem? Eu vou agora para os gentios pregar o Evangelho. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então Paulo começa a sua caminhada para pregar aos gentios. Está aí no versículo 44. Paulo e Barnabé pregando para os gentios. E o que acontece? Esses gentios, eles começam a experimentar o Espírito Santo. Eles começam a se converter ao Senhor. Não só judeus, mas gentios agora estavam obedecendo a Deus e crendo em Deus. O que acontece? Nasce um ciúme no coração dos judeus, que achavam que Deus era Deus só para eles. Vamos caminhando. Chega no capítulo, a ponto de no próprio capítulo 14, versículo 19, os judeus mandarem apedrejar Paulo. E assim fizeram. Desceram pedra em Paulo. Paulo cai quase que morto. E os homens arrastam Paulo pensando que ele estava morto. Coloca para fora da cidade. E Paulo, quando vê que está cercado de discípulos, abre os olhos e, meu Deus, quase que eu morro. E continua a pregar. Capítulo 15, o que acontece? Depois que Paulo pregou e testemunhou tudo isso, aqueles judeus ciumentos que disseram, não, Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os gentios não podem experimentar esse Deus. Esses judeus, fariseus, cumpridores da lei, eles chegam na igreja que Paulo tinha pregado o Evangelho da Cruz, e diz, olha, se os gentios não passarem pela circuncisão, não valem, não serão salvos. E aquela igreja sem Paulo, escutando aquilo dos seus líderes, dos fariseus, dos espirituais da época, tem que circuncidar, tem que batizar, senão não é salvo. E agora? O que acontece? O apóstolo Paulo chega, os irmãos reunidos ali decidem, olha, vamos para Jerusalém, fazer uma conferência para discutir sobre esse assunto. O judeu, quando nasce, no oitavo dia, ele passa por esse ritual, mas o gentio não. Então foi levantada a questão no concílio de Jerusalém. E aí, o que nós vamos fazer? Os apóstolos todos lá. O que nós faremos? Os gentios também devem passar por esse ritual da circuncisão? E aí surge o debate. Capítulo 15 de Atos. No versículo 6, o texto que, Paulo, que Carlinhos leu, o apóstolo Pedro se levanta e diz o seguinte, olha, a minha opinião é o seguinte sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, nós temos visto que Paulo nos disse aqui agora que por onde ele passa, os gentios estão experimentando a graça de Deus, estão sendo salvos. Nós não podemos rejeitar isso, isso é fato. Eles não são judeus, mas estão sendo convertidos pelo Espírito Santo. A minha opinião é a seguinte, Pedro dizendo, nós não devemos colocar essa carga sobre eles. Não devemos pedir que eles passem por esse ritual. Sabe por quê? Pedro diz, porque a purificação do coração não vem segundo rituais. vem segundo a fé somente em Jesus. E Paulo diz, e Pedro diz no versículo 11, deixa que Carlinhos repetiu, diz assim, olha o que Pedro diz. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. É, a partir do 10 ele diz, agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, olha, Pedro dizendo, que nem nossos pais judeus, nem nós mesmos cumprimos. Nós mesmos não cumprimos a lei cabalmente para ser salvo. Como é que a gente quer colocar isso sobre os ombros dos gentios? Nós somos salvos pela graça. E eles também. Essa é a sua opinião de Pedro. E então Paulo se levanta mais uma vez e diz, muito bem, Pedro. Deixa eu contar mais histórias de como tinha acontecido o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, aqueles que não são judeus. E Paulo começa a falar, de repente silencia, há um pequeno silêncio e se levanta Tiago. Eu quero falar. Mesmo Tiago que escreveu. E Tiago diz o seguinte. O que está acontecendo aqui, meus queridos apóstolos, irmãos e amigos e ministério? É o que foi predito pela profecia. Os gentios estão entrando no reino também. Isso é profético, nós não podemos negar. E lembre-se que os judaizantes estavam sentados nesse concílio, ouvindo isso. Os mesmos que disseram, tem que circuncidar. E Pedro diz, nós não podemos colocar esse jugo sobre ele. Só peço uma coisa, vamos só pedir uma coisa a eles. Estão começando agora. Aí a recomendação de Tiago, que é um pouco mais prático, versículo 20, diz assim. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Tiago diz, vamos começar por aí, faça isso. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o concílio, Paulo, Pedro, Tiago, os homens de Deus lá disseram, tá bom, fechamos o caso, os judaizantes calados. Fechamos o caso. Vamos fazer o seguinte, chamou o escritor, escreve aí. A nossa decisão é essa, eles disseram. Vamos escrever uma carta e passar para todas as igrejas que esses perturbadores estão acabando com a paz. Escreveram esse documento, e mandaram assim para aquela igreja ali na Galácia. Então chega, aí, né? Então chega aquela carta na igreja, a igreja lê, e diz, rapaz, que bom, eles se reuniram para decidir isso. Nós de fato não precisamos passar por rituais para ser salvos. A salvação é pela fé e pela graça. Tão somente por isso. E a palavra diz que isso encheu o coração daqueles irmãos de alegria e a igreja continuava e voltou a crescer. Agora vamos voltar para Gálatas. Dentro desse contexto aí, o que acontece? Paulo chega e escreve para a igreja que antes tinha sido perturbada por esses judaizantes. Aí releia o texto agora, veja como vai saltar os olhos. No versículo 6, Paulo está dizendo assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Estão entendendo aí o evangelho que estava sendo infiltrado ali naquela igreja? Não era mais o evangelho da fé, da graça. Era o evangelho do fazer para Deus dar, da barganha. Era isso que estava sendo pregado naquela igreja. Paulo diz, ó, vocês estão passando por outro evangelho, pessoal, acordem. Que na verdade não é nem outro evangelho. Aí, versículo 8, Paulo diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo, pregue outro evangelho, considere como maldito, anátema, louco, doido. Paulo usando aqui uma hipérbole, ainda que desça um anjo para pregar, ainda que o impossível aconteça, não dê crédito à palavra da verdade que vos anunciei. O evangelho é simples e puro, fé somente em Jesus, salvação pela graça. Você não faz nada para ser salvo. Em outras palavras, que Paulo estava dizendo, sabe o que você tem que fazer para ser salvo? É a mesma coisa que a terra faz para receber a chuva. Nada, a chuva cai sobre ela. Então vamos diagnosticar aqui, fazer um retrato desse outro evangelho que Paulo fala aqui. Como nós vimos, as adições farisaicas ao evangelho. Primeiro eles queriam colocar como pré-requisito para a salvação a circuncisão. Nós vimos isso lá no capítulo 15, versículo 1 de Atos, que diz assim, ó, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, ó, se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. As adições eram a circuncisão ritual, em segundo lugar, cumprir toda a lei. O versículo 5 do capítulo 15 de Atos diz assim, ó, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que obedeçam à lei de Moisés. As adições farisaicas ao Evangelho. Isso era o outro Evangelho. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais um copo com água. Jesus mais uma fogueira santa. Jesus mais um portal eterno. Tudo isso é outro Evangelho, é maldito. Passa do Evangelho de Cristo. Jesus mais não sei quantas orações. Jesus mais um amuleto. Tudo isso não passa de adições ao Evangelho e torna aqueles que os praticam malditos. O que seria então um Evangelho autêntico, como nós vimos? No versículo 9, Pedro diz, voltando para Atos 15, versículo 9, Pedro diz, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O autêntico Evangelho, a graça salvadora de Cristo, vem tão somente pela fé em Cristo. Lembra que Paulo falou em Efésios? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, um presente. Não por obra, para que ninguém se glorie. Mas é pela fé. Tão somente. O Evangelho autêntico pregado deve ser pregado tão somente pela fé. O Evangelho autêntico, como Pedro próprio disse no versículo 11 do capítulo 15 de Atos, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. O Evangelho autêntico, pela fé, é pela graça. E eu não conheço nenhuma outra religião que pregue Evangelho pela graça. Eu não conheço nenhuma outra religião que diga que para você ser salvo, você não tem que fazer nada. E alguns de vocês podem estar pensando, isso é bom demais, isso não pode existir, eu não tenho que fazer nada. É porque nós somos inclinados a querer ter o controle e fazer alguma coisa para ganhar. Nossa sociedade é assim. Eu vou ali, dou um dinheiro e em troca eu compro aquilo que eu quero. Nada é de graça. E aí quando nós ouvimos Paulo dizendo que é pela graça, nós estranhamos, porque a nossa cultura não é assim. Nem o judaísmo prega salvação pela graça. No judaísmo, a prática da lei para eles, sendo assim, você ganha a salvação. Não conheço outra. O espiritismo também não é assim. Nas reencarnações, você tem que se aperfeiçoar para chegar ao nível tal e ser considerado um espírito bom. Eu não conheço outra religião, seja nem o próprio catolicismo. E me desculpem aqueles católicos que tem aqui, mas a verdade você sabe disso. Eu duvido que o padre diga que você não precisa fazer nada para ser salvo. Eu duvido. O que a palavra diz é somente isso. Se você não rezar tantas vezes, se você não se a penitência assim, eu não conheço outra religião que não seja o protestantismo que pregue evangelho pela graça e pela fé. Não existe. O evangelho autêntico prega a graça do Senhor Jesus. E aqui eu queria entrar um pouco mais a fundo e falar um pouco sobre o que alguns chamam de justiça passiva. O que vem a ser isso? Quando eu faço alguma coisa para ser salvo, eu estou com isso dizendo que eu tenho uma justiça ativa. Eu quero ser justo fazendo diante de Deus. Eu sou ativo, eu faço, eu cumpro, eu venho para o culto, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E com isso eu acho que eu estou sendo justo porque eu estou ativo, contestando. Um passo aqui, um passo ali na luta, devocionando aqui. E eu acho que isso vai me fazendo justo. Isso é a justiça ativa. Mas o que Paulo prega é uma justiça passiva. Eu, perdido pecador, na lama sujo, vem um Deus todo-poderoso, soberano, com o Espírito Santo, vem e me toca. Vem. Eu não fiz nada. Depois que ele me toca, aí sim eu respondo favoravelmente, se eu quero. Mas antes, Deus trabalha. E por que é passiva essa justiça? Porque você recebe a justiça de um outro. Quando Deus olha para você e diz que você é justo, não é por causa das suas obras, é por causa das obras de Cristo. Então todo aquele que é convertido, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem uma justiça passiva, porque você não fez nada para ter o agrado de Deus. Agora, a gente também não aceita isso na nossa cabeça. No Éden foi assim. Satanás chegou para Adão e Eva e falou, olha, essa história de Deus comandar, rapaz, vocês mesmos podem conhecer o bem e o mal e vai ser que nem ele. Deus vai dominar, vai fazer, vai ser ativo, vai se considerar e chegar à justiça. Caíram. Foi assim também o povo de Deus no deserto, fazendo ídolos, construindo deuses, para que pudesse aplacar a ira dele oferecendo sacrifício. Como sacrifício, e aí aquele Deus não derramava a ira sobre ele. Fazendo alguma coisa para Deus, não me julgar. Ativo. Nós sempre queremos nos redimir por nossas próprias forças. Mas a justiça passiva de Cristo diz, eu fiz por você. Eu caminhei a morte, o caminho da cruz, por você. Eu subi naquela cruz por você. Eu fui furado por você. Pisoteado, blasfemado por você. Receba agora de graça a minha justiça. É como um homem que, querendo aparecer diante de um príncipe, certo dia ele tentava chegar ao castelo com seu cavalo, caminhando, botou a melhor roupinha que ele tinha, e o príncipe tinha marcado encontro com ele. Chegando próximo do palácio do príncipe, ele cai na lama. Sua roupa toda suja. E ele agora, como é que eu vou me apresentar diante de um rei sujo, fedendo? E ele cabisbaixo. E de repente ele vai se aproximando, não vou, não entro. O príncipe sai e dá as roupas dele ao sujo, onde sujo. E aí sim, com a capa do príncipe, ele pode entrar na presença, entrar no castelo. Foi assim que aconteceu com Jesus. Estávamos todos caídos do cavalo na lama. Não tínhamos condições de chegar a Deus. Jesus disse, toma a minha justiça. Você é passivo. Tome a minha justiça. Agora sim, você pode chegar no castelo. Foi isso que aconteceu. O diabo mesmo, ele tenta tirar essa compreensão da nossa cabeça. A nossa carne também não gosta de dar o controle a outro. As tentações dizem, rapaz, você fez alguma coisa, por isso que você está sofrendo. E a gente não entende que Deus se relaciona pela graça e acha que por fazer isso, Deus nos dá aquilo. Mas não é assim. A justiça é passiva, nós já recebemos a justiça de Deus. Nada mais vai nos separar de Deus. Nada que nós possamos fazer vai nos afastar de Deus. Era o que estava acontecendo na igreja em Gálatas. Os judaizantes estavam dizendo, para chegar até Deus, tem que passar pelo ritual da circuncisão. É o que alguns evangélicos até dizem. Para ser salvo, tem que batizar. Quem disse isso? Quem disse que aquele ladrão na cruz foi batizado na última hora que reconheceu Jesus como Senhor? Jesus disse, hoje mesmo você vai estar no céu comigo. Todos aqueles que entendem que a justiça de Cristo é agora o seu cobertor, vocês não devem mais temer, vocês não devem mais ter depressão por nada, vocês devem tão somente confiar em Cristo. Mas sabe como às vezes nós esquecemos disso? Por exemplo, na nossa autoimagem, nós gostamos de ser aceitos. Muito ruim, tem um grupinho e nós queremos chegar, mas de repente, é excluído, aquele cara chato, fala besteira, turma. Não, dispensa aí. A gente gosta de ser aceito. E para ser aceito, a gente faz qualquer coisa. A gente tem a necessidade de ser aceito. E aí, nós às vezes não nos reconhecemos como nós verdadeiramente somos. Se cada um de nós olhar para dentro de nós e falar, rapaz, eu estou coberto pela justiça de Cristo. Eu não tenho que estar me preocupando demais com a minha autoimagem, o que os outros vão pensar, porque eu sou assim. Eu tenho a justiça de Cristo. pode levantar calúnia. Eu tenho a justiça de Cristo em mim. Na autojustiça, a gente gosta de fazer as coisas na igreja para se sentir bem. Se você não vir no culto à noite, você fica se sentindo culpado. Mas não foi assim que Deus desenhou. Quando nós temos a justiça de Cristo em nós, nada vai nos separar do amor de Deus. Não é a falta de uma devocional hoje, não é a falta de um culto amanhã. Nós temos a graça de Deus sobre nós. Deus se relaciona pela graça. Vamos parar de pensar que Deus coloca regras, e através daquelas regras, só através daquelas regras, e por meio daquelas regras, é que poderemos chegar a quem impôs aquelas regras. Deus não é um Deus de regras. Ah, mas Deus deu 10 mandamentos. Que história, rapaz? O povo estava preso no Egito. O que Deus deu primeiro? Primeiro ele deu regras para depois salvar? Não, ele salvou e depois deu regras. As regras, a lei, é para o crente servir, é um espelho para que ele se reconheça e diga, como Deus é santo, como eu sou pecador. Para você que ainda não conhece Deus, é para você olhar para a lei e dizer, eu não consigo, eu estou na lama, eu não consigo. Para você que é cheio de orgulho e acha que pode fazer alguma coisa para chegar até Deus, eu digo, tome aqui a lei, você não consegue, você não é nada. Você não consegue cumprir tudo o que Deus pede. Se você acha que é salvação pela lei, cumpra a lei. Agora esteja disposto a receber as maldições da lei. Agora se você descansa em Cristo, me entende que Cristo já cumpriu tudo, aí é outra história. Aí é outra história. Porque você pode chegar diante de Deus, que Deus olha para você e vê Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo diz, outro evangelho é o evangelho que adiciona alguma coisa a mais para você ter a Jesus e se relacionar com Ele. Paulo diz, se o anjo descer do céu, ou eu mesmo, ou qualquer outro, pregar o evangelho que vá além disso, seja considerado anátema. Cristo mais algo, outro evangelho. Cristo mais nada, evangelho verdadeiro. Como você vive nas suas relações com as outras pessoas? Se irmão peca com você, você coloca uma marca nele e diz, com ele não me relaciono mais. Quando o irmão pisa na bola, está no fundo do poço, e talvez tenha sido com você, qual a sua relação com ele? É de graça ou é por lei? Você escolhe seus amigos por lei? Meus amigos têm que ser inteligentes, bonitos, vestir bem, se não for assim, está fora. Você se relaciona assim? Quer dizer, você, Deus, não se relaciona assim, não. Jesus não se relacionou assim, lembra? Andava com prostituta, comia com bebarrão. Você pensava na festa, Jesus bebendo vinho. Que é isso que todo mundo... Ele anda com beberrão. Ele está andando com gente que não presta. E quem disse que Jesus veio para os cristãos? Jesus veio para os doentes, cara. Jesus veio para os doentes. Você se relaciona assim, por lei? Ah, se fizer isso. No seu ministério, na igreja. Ah, o irmão faltou 4 vezes. Não está mais, está fora. Porque as regras são essas. Cumpriu as regras, está aqui. Não cumpriu, está fora, sai. Não, os diáconos, não. Carlinhos, fez 3. Faltou um domingo, olha, estou no seu pé. Você precisa de graça, irmão. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu quero terminar dizendo o seguinte. Que na igreja de Gálatas, alguns irmãos entraram dizendo relacionamento, quer ser salvo, Jesus mais alguma coisa. Cuidado com essa historinha de fogo com água. Cuidado com essa história de madeira, que a turma traz todo ano traz madeira. Se fosse fazer cruz, ela dava cruz para o mundo todo ser crucificado. Cuidado com essa história de água que vem de não sei aonde. Ah, essa água veio lá de Israel. O que é que tinha a ver? Não é essa água de Israel lá, pai? Que história é essa? Não, porque essa areia santa é onde Jesus pisou. E daí? Não, lá em Jerusalém, um local que eles acham que Jesus pôs a mão, já viu como é? É um buraco de tanto por botar a mão ali e achar que tem alguma coisa espiritual ali. E a gente diz, Jesus, a gente quer andar por onde o Senhor andou. Ele diz, não, anda onde eu não andei, onde ninguém me conhece, hein? Os irmãos Gálatas estavam precisando de graça. E eu creio que nós precisamos de graça. Nós precisamos ser uma igreja graciosa. Nós precisamos ser uma igreja que considere o outro superior a si mesmo. Nós precisamos nos relacionar pela graça. Nós precisamos ser perdoadores, andar 70, andar uma milha a mais. Perdoar 70 vezes 7. Nós precisamos ser graciosos. Que não sejamos uma igreja legalista. Que não sejamos uma igreja que ao entrar naquela porta, o irmão que pecou, todos fiquem os olhos nele e diga: pecador miserável, como se você fosse justo. Sobre ele também repousa a justiça de Cristo. Quando você ofende um irmão, você está ofendendo a justiça de Cristo. Quando você acha que tem que fazer alguma coisa, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Vamos perdoar, vamos amar, ser gracioso. Desejo que nós aqui não venhamos a ouvir nada de nenhum irmão que tem colocado as leis e se relacionado com regras, com Deus e com os outros. Que Deus nos abençoe e nos ensine a retornar, porque o apóstolo Paulo diz, isso é outro evangelho, é barca furada. Voltem-se para o evangelho, relacionem-se pelo amor e pela graça, tão somente. E vocês que ainda não têm um compromisso sério com Jesus, que você está aqui, eu digo a você, não precisa ir até o Morro da Conceição de joelho. Não precisa. Pode guardar seus joelhos. Não precisa orar uma quantidade X. Você que está aqui que não conhece ainda Jesus e andar com ele. Não precisa disso. Sabe o que precisa? Fé. Fé. E você que é da igreja, eu sei que, e daqui mesmo eu tenho visto alguns, que confessaram e estavam um pouco mal, afastados. Meu irmão, tem graça para você. Que outro lugar você achará graça se não aqui? Se você diz, não, eu não... Estou mal, eu não vou tomar ceia, eu não vou fazer aquilo. Mas tem graça para você. O evangelho se resume em duas frases para acabar. Alegre-se. Você é pior do que você imagina. Essa é a primeira. Você é pior do que você imagina. Pode ter certeza, Carlos. Tio Antônio, Álvaro, eu. A gente é pior do que você imagina. Do que eu mesmo imagino ser ruim, eu sou pior. Pior até mesmo do que a pessoa que mais me conhece. Eu sei que eu sou pior do que eu mesmo. Quer dizer, eu nem sei o quanto ruim eu sou. Agora, a outra frase é o seguinte. Alegre-se também. Porque a graça de Deus, ela é maior do que você imagina. O amor de Deus é maior do que você imagina. A misericórdia de Deus, desde o primeiro dia dessa terra, vem se renovando todos os dias. É maior do que você. E consegue embarcar todo dentro dela. Você quer graça? Nós vamos comunicar graça agora no sacramento da ceia do Senhor. Mas antes, vamos fechar os olhos e vamos orar.